Portal do Arrocha. Seu jeitinho bem faceiro te faz se tornar o que é. Às vezes é uma menina, mas pode ser minha mulher. Como louco faço qualquer coisa pra ganhar um beijo seu, me matando de desejo. Você é um presente de Deus, morando na minha cabeça, és dona do meu coração. Quando penso em você, eu canto essa linda canção. Let it be, let it be. Você é a dona de mim. Let it be, let it be, let it be, let it be. Você é a dona do meu corpo, você é a dona de mim. Você é a dona do meu corpo, você é a dona de mim.